Seja bem-vindo à Toca do Tatu. Aqui, nós vamos bater um papo descontraído sobre os assuntos mais relevantes para toda a gente. E cagar muita regra, porque afinal, estamos na toca. Você, querido tatu e querida tatua, fique à vontade para entrar, abrir a geladeira e pôr o pé no sofá, que a gente já vai começar. Começando mais um programa, meu nome é Ítalo Queiroz, eu tô aqui com o Carol Costa. Olá, pessoal. Com a Ju Browner. Oi. Bom, no episódio de hoje a gente vai fazer uma toca do tatu, que é aquele episódio onde a gente traz notícias, ou fatos, ou indicações, alguma coisa interessante e relevante que a gente achou durante a semana pra discutir com vocês. E aí, meninas, tá tudo bem? Tudo jóia, tranquilo. Bacana. Eu tô meio puto essa semana porque passei um problema com o carro, meu. Passei, desci uma ladeira, engastanhei, como a gente fala lá em Goiás, o para-choque do carro. Vou ter que trocar o para-choque agora, meu. Tipo numa valeta? Tipo numa valeta, mano. Foi um momento de tensão, assim, porque o carro, ele prendeu de um jeito na valeta que a roda ficou livre. Então eu acelerava e não saía do lugar, meu. É uma merda mesmo. Mas você vai ter que trocar o para-choque. Com certeza. Vou ter que comprar um para-choque, pintar o para-choque da cor do carro. Que B.O. E toda vez que você pinta uma parte do carro, isso é uma loteria. Porque pode ser que não chegue exatamente na cor. Exatamente igual, né? Ai, mas meu carro é sempre um B.O., né, gente? Que difícil ter carro. É, sempre que você tem um dinheiro, pode ter certeza que o carro vai levar. Você acha, nossa, esse mês vai sobrar. Não vai. Seu carro vai dar algum problema que você vai ter que gastar com ele. É, em contrapartida, eu tô com um celular novo, muito feliz. Qual que é? Faz aí agora a propaganda. Agora eu tô com um Moto Max. Chique. Eu gostaria de dizer que a Motorola dá de 10 a 0 na Samsung, meu. Ah, eu também acho, meu. Eu tinha Moto G e eu amava. E todo mundo que tinha esses Galaxy, não sei das quantas, todo mundo reclama. Meu, eles fazem uma sacanagem que o negócio chega uma hora que não para de funcionar direito. Ele funciona enquanto ele tá novinho, depois começa a dar um monte de pau. Mas a Motorola tá surpreendendo, né? Todos os aparelhos, até tipo os mais baratinhos, assim, que nem o Moto G, esses mais top, assim, tá 10. É, não, o custo-benefício deles tá excelente e eles também não enchem de aqueles programas inúteis que ficam no celular. Que fica só ocupando memória e você nunca abre o aplicativo. E você não consegue desinstalar também. Uhum. Tem 1 milhão de jogos idiotas lá que não funcionam. Agora só tem um perrengue que o Bradesco me obriga a usar o token lá pelo celular e agora eu preciso ir lá no Bradesco pra colocar o token no celular novo. Gente, que frescura, né? Muito chato. É, isso também é o que tá acontecendo comigo. Eu perdi o meu token, aí eu fui no banco pra retirar um outro e não tinha. Eu tive que ser obrigada a colocar ele no celular. Só que ele dá pau, ele trava, de vez em quando ele não funciona. É péssimo. Gente, que lixo, meu. Nossa, o meu Santander, eu só baixei o aplicativo, aí você tem que entrar pelo site lá, liberar o celular, né? E aí você usa normal, não tem problema nenhum. Bom, agora chega de desgraça. Quem quer começar? Pode ser eu. Fala aí, Ju, qual que é o seu assunto hoje da semana? Então, o meu assunto, na verdade, não é uma coisa assim muito feliz. Pra quem não conhece, existe o Centro de Zoonoses de São Paulo, que é o centro especializado tem adoção de animais, eles cuidam, por exemplo, se você tem um problema com um cachorro, tem uma denúncia da vizinha que não cuida direito, eles vão lá, eles recolhem. Se você tem problema com morcego, rato, enfim, eles cuidam dessa parte aqui dentro do município de São Paulo, de todo esse controle de animais, às vezes eles têm os cursos de educação e tudo. Só que esse ano, eles têm mais de 400 cachorros lá para adoção, não sei quantos gatos, eles têm cavalo, têm burro, às vezes têm pato, enfim. E o pessoal pega os animais, né, que estão sofrendo maus tratos, que estão pela rua, eles castram, né? Até se você tiver algum bichinho que você queira castrar gratuitamente, você pode levar lá que eles castram. Só que o problema é que lá tá super lotado de animais, tá assim, abarrotado, não tá cabendo mais. E a prefeitura, esse ano, não fez nenhuma campanha de adoção, sabe? Então, o que que tá acontecendo? Tá cada vez mais cheio de animais e eles não estão tendo onde colocar. Então, tipo, os mais velhinhos, sabe? Eles, né, tá rolando os boatos que eles matam. Então, quer dizer, tem que ter campanha de adoção, sabe? Aí, aos domingos, todo domingo de manhã, tem o que eles chamam de cão-minhada, que é os voluntários irem até lá pra ir passear com os cachorros, sabe? Porque como eles ficam presos naqueles cubículos, tipo, cada cubículo cabe, sei lá, uns 6 cachorros, assim. Então eles ficam presos o dia inteiro, fechados entre eles, e é super triste. Então no domingo os voluntários vão lá, pegam os cachorros, dão uma voltinha, sabe? Dependendo do cachorro, se ele tem muita energia, você pode dar até 3-4 voltas. Os mais velhinhos você dá uma voltinha só, aí você brinca, passa a mão. Pra ele ter um pouco de contato humano, sabe? É só, é bem legal, é só se cadastrar no site, você pode ir lá. Segunda a quarta-feira que tem um cadastro pra você ir fazer a caminhada no domingo. Então, assim, é uma coisa bem organizada. Se você for pela primeira vez, tem um curso, vai, uma palestra que você tem que assistir pra você saber lidar com os cachorros. Não pode ir de bermuda, não pode. Tem algumas regrinhas que você tem que seguir pra você mesmo também se proteger, né? Porque, sei lá, às vezes os cachorros são cachorro de rua, você não tem como saber, né, o que, que o cachorro tem. Mas, assim, eu indico todo mundo ir pelo menos uma vez, porque você vê que realmente os cachorros sofrem muito, sabe? De ficar lá esperando serem adotados. Tem cachorro que tá faltando uma pata, tem tudo quanto é tipo de cachorro. Tem até cachorro de raça, sabe? Às vezes a pessoa quer ter um cachorro, mas não gosta muito de virar lata, meu. Tem cachorro de raça, porque às vezes o cachorro sofre maus tratos, sabe? Teve um que, meu, sério, eu quase fiquei chorando lá, nem conseguia mais andar, fiquei chocada. Era uma Rottweiler bem grandona, assim, bem gorda, sabe? Ela era, meu, muito doce, muito mansa. E eles falaram que ela foi resgatada porque era uns noinha, que era dono dela. E além deles espancarem a cachorra, ela tava toda machucada. Tava, tipo, até com os dentes quebrados, sabe? E os caras estupravam a cachorra. E, meu, absurdo, assim. A cachorra é um doce, sabe? Um doce. Meu, dava muita dó. Eu só não trouxe ela porque minha mãe ia arrancar minha cabeça, porque eu já tenho 3 cachorros. Então, nossa, meu, dá muita dó, assim. Então, é isso. Quem quiser, quem puder, né, adotar, sabe? Ao invés de comprar, assim, eu sou super a favor da adoção. Porque tem muito, muito bichinho sofrendo. Tem gato também, pra quem gosta, assim. Não pode ir ficar brincando com os gatos, porque eles têm um cuidado maior, porque gato foge e tudo. Mas tem tudo, tem filhotes, tem de tudo lá pra adoção, né? Então, agora até o Instituto Luiz Amel tá indo atrás do prefeito e da secretaria lá e tudo, pra ver se consegue fazer alguma campanha de adoção, sabe? Mas também quem puder compartilhar e ajudar nisso, porque é uma coisa terrível que tá acontecendo, sabe? É bem, bem triste. Legal. Tem uma ONG que eu acompanho já há um tempo, que chama Adote um Gatinho, você já viu? Aham. Lá eles... Só que é uma ONG, assim, que surgiu por iniciativa das fundadoras, né? Não tem... Como os zoonoses que tem uma verba fixa, esse tipo de coisa. O Adote o Gatinho lá sobrevive de doações. E a função deles lá é pegar o gato na rua e dar um... Eles fazem um dia de princesa lá no gato, né? Fazem todo o tratamento médico que ele precisa. Aí quando ele tá vacinado, castrado e sem problema de saúde, ele vai pra adoção. E elas mantêm uma página muito interessante, que parece um classificado de relacionamento, assim. É tipo um Tinder de gatos lá, que tem umas fotos do bicho e tem um textinho lá que explica como ele, o que aconteceu, né? Como ele chegou, onde ele tava. E elas ranqueiam lá se o bicho é dócil, se ele é mais arisco, se ele é brincalhão, se ele não é. E tem muito gato lá que acaba ficando anos lá sem ninguém adotar, porque ele já é muito velho. E tem alguns gatos que elas não colocam pra adoção porque é muito difícil cuidar deles. Então não dá pra uma pessoa que trabalha ficar dando toda a atenção que o bicho precisa. Então pra esses gatos aí que não são adotados, elas criaram uma política lá de apadrinhamento. Você vai lá e assume um compromisso financeiro mensal lá. E os gatos... Pra manter o gato, né? Tipo, se ele precisa de remédio, se ele precisa de uma comida diferente lá. Aí a pessoa paga, sei lá, R$50, R$100... Quanto puder, né? Quanto puder. Ah, então, mas, por exemplo, lá no centro das zoonoses mesmo, eles têm todo o cuidado, sabe? Então, às vezes, aparecem uns animais com algum tipo de doença. Então, eles fazem cirurgias, eles fazem tratamentos. Pra adotar, não é assim, qualquer um chega lá, ah, eu quero um cachorro. E você tem que dar o comprovante de endereço, você tem que mostrar que você tem condições de ter um animal. Tem que falar com quem você mora, tem que ser maior de idade. Então, tem todo os pré-requisitos. Eu já vi gente que foi querer adotar e eles não quiseram dar. Falou não. Por exemplo, uma amiga que ela tem 2 cachorros, não sei quantos gatos, e eles falaram, não, você já tem muito bicho, a gente não vai dar pra você. É porque também não adianta você adotar um bichinho lá e daqui 2-3 dias descobrir que não deu certo e jogar o bichinho na rua de novo, né? Então tem que ter certo comprometimento também. Fora maus tratos, né? Porque tem muita gente que adota e depois não dá comida e deixa os bichinhos lá no meio da sujeira e tal. E eles fazem, né, o resgate. Então, que nem, não teve um dia que eu fui lá, que eles tinham acabado de trazer, tipo, uns 15 cachorros de uma mulher, que ela tinha, tipo, uns 40 cachorros. Eles só conseguiram trazer 15, porque eles estavam, meu, os cachorros em estado deplorável, sabe? Totalmente sujo, imundo, cheio de pulga, todo destruído, morrendo de fome. E aí a pessoa, às vezes, gosta muito, quer cuidar, mas não tem condições. Então, não adianta. É assim, falar que eles têm um custo enorme lá de veterinário, de remédio, cirurgia, isso e aquilo, porque o gato sempre. O cachorro sempre vem destruído, né? Uhum. E se eles põem pra adoção e depois o bicho volta pra rua, é um prejuízo danado, né? Exatamente. Bom, então o zoonoses é muito fácil de achar no Google, né? O zoonoses de São Paulo. E se você tá em outra cidade, com certeza tem um zoonoses aí na sua cidade também, toda a prefeitura tem. Também entenda que serviços que esse pessoal dos zoonoses faz, porque todo mundo acha que eles pegam o cachorro e transformam em sabão, né? É, com certeza. E não é bem assim, né? E eles têm um trabalho diferenciado também com outros tipos de animais aí que tem pela cidade. É, então, por exemplo, às vezes, esse pessoal que tem, às vezes, carroça, sabe? Também tem cavalo, por exemplo, e aí não tem condições de dar comida, porque o cavalo come muito, né? Então, eles também cuidam, sabe? Então, e o que eu acho bem legal lá é porque o pessoal que trabalha lá, eles são muito amorosos, sabe? Todo mundo conhece todos os cachorros pelo nome, sabe? Brinca e cuida. Ah, cuidado que esse aqui é agitado. Ah, esse daqui é assim. Então, o pessoal é bem amoroso, sabe? Que trabalha lá, isso é bem legal. Sua vez, Carol. Então, gente, hoje eu queria trazer uma polêmica que tá rolando aí nas internet. Vixe. Porque no dia 12, né, de julho, a atriz, modelo... Manequim, modelo e atriz? Manequim, modelo, atriz, DJ, barra, simpática, Tayla Ayala. É muito difícil pronunciar esse nome, Tayla Ayala. Ela soltou no Snapchat uma declaração de que o Brasil é um país de merda. Disse ela, né, que voltou dos Estados Unidos com um computador que ela não tinha comprado na viagem, ela já tinha comprado antes, e que ela foi taxada 2 vezes pelo computador por um equívoco do funcionário da Receita Federal que preencheu errado a ficha dela. E aí causou uma comoção nas redes sociais, porque ela xingou o Brasil mesmo, né? E o deputado Paulo Teixeira fez uma declaração que até eu gostaria de ler. É preciso esclarecer que sonegar imposto e fraudar a Receita Federal são graves e também representam formas de corrupção. A estimativa é de que o Brasil deixe de arrecadar 500 bilhões de reais por ano com a sonegação, colocando o país na segunda colocação entre os maiores sonegadores do mundo. Este valor é 7 vezes maior que o custo anual médio de corrupção. Então, assim, eu queria saber de vocês e dos nossos queridos ouvintes tatus, o que vocês acham dessa situação, né? Se vocês acham que é isso mesmo, que quem traz produtos lá dos Estados Unidos sem pagar os impostos referidos aí pela Receita Federal, se tá participando da corrupção, tá aumentando a corrupção aqui do Brasil, ou se você acha que é um absurdo a gente ter que pagar pelos produtos importado, sendo que aqui a gente paga muito caro e os valores que a gente paga de imposto são absurdos. Bom, primeiro eu tive que procurar no Google quem é essa menina aí, porque eu não sabia. Aí eu vi a cara dela, ela é atriz de novela da Globo, essas coisas, né? Isso. Bom, ela tá certa em ficar puta, né? Toda essa estrutura aí, que é criada de essa estrutura fandegária, que você tem que passar lá na Receita e tudo mais, é feita porque a maioria das pessoas tenta passar com coisa que não devia passar, né? Mas como assim, coisas que não deveriam passar? Tenta passar com contrabando. Quando você tá trazendo mercadoria não declarada, é um contrabando, independente do que seja. Agora, essa resposta aí que foi o quê? Um deputado que fez? Deputado Paulo Teixeira, do PT. Ele disse que são 500 bilhões, né? Isso, 500 bilhões. Com certeza, esses 500 bilhões não são de mercadorias que vêm com pessoa física por meio de aviação comercial. Não passa pelo aeroporto esses 500 bilhões aí. Isso daí é coisa que vem maquiada dentro de container, esses produtos chineses aí que a gente vê na rua. Isso sim representa uma boa fatia. Na verdade, representa toda essa fatia aí dos 500 milhões. O que as pessoas trazem é muito pouco comparado. Sim, mas o que eu entendo é que ele coloca tudo no mesmo bolo, entendeu? Do mesmo jeito com certeza isso é corrupção, do mesmo jeito que o container que vem de contrabando, da mesma forma a pessoa que vem lá com seu MacBook debaixo do braço tá sendo também corrupto de não pagar os impostos do produto. Ah, mas o problema é que é muito imposto, né? E é muito absurdo, assim. Tudo que vem pro Brasil, você acaba pagando, sei lá, às vezes o dobro do preço da coisa por causa do imposto, né? Então, todo mundo fica puto com isso, né? Não é só ela, porque ela é famosa, é todo mundo. Então, tudo bem, você pode estar fazendo uma coisa inconstitucional, errada, não sei o quê, de não querer pagar, mas é absurdo, né? Sempre quem paga o pato, além dos próprios consumidores, que nem o Ítalo falou, que vem nos voos comerciais trazendo as coisas, também as empresas, sabe? Que tem que importar produtos para fazer peças aqui ou para revender, enfim, todo mundo acaba pagando muito mais. E é por isso que, às vezes, as pessoas preferem não comprar as coisas daqui direto, sabe? Então, isso tem um impacto no mercado que é muito, muito negativo, esses impostos tão altos. É, o grande problema é a carga que tem em cima dessas coisas aí. Porque o que tem que ser interpretado é que um computador, sei lá, uma máquina fotográfica, na maior parte das vezes, as pessoas que querem esses produtos vão usar isso como ferramenta de trabalho, né? E muitos desses produtos não são inviáveis aqui no Brasil, praticamente. Mas isso, inclusive, foi uma justificativa que eu ouvi, eu não sei de onde, de que portal, aonde que foi divulgada essa informação, mas essa foi uma justificativa que deram para ela, sabe? Que aquele equipamento era um equipamento que ela iria utilizar para ganhar dinheiro depois. Então, exatamente por isso que ela tinha que pagar um imposto. Porque ia render lucros para ela, então não... Não, a questão é que ela foi uma vítima do negócio, porque ela saiu daqui com o notebook e quando ela voltou, ela teve que pagar. Né? Ela já tinha esse bem aí. É esse o problema. O problema não é nem se ser taxado, o problema é se ser taxado por uma coisa que você não comprou fora do Brasil. É um drama, mas por que se eu vou usar um negócio como uma ferramenta de trabalho, eu tenho que pagar mais imposto? Não, isso não faz sentido nenhum, né? Porque se eu quiser comprar um lápis pra eu escrever uma coisa na minha casa, no meu caderno, ela vai ser R$1. Só que se eu for usar como ferramenta de trabalho, vai me trazer lucro, então ela tem que ser R$10. Ah, mas as coisas funcionam assim, né? Tanto pra... Eu não sei bem direito como funciona, mas eu acho que até a água que você usa em residência é um preço e a água que você utiliza em comércio é outro, né? Bom, na verdade... Eu trabalho em indústria já e convivo com indústria há alguns anos. É mais barato você comprar água e ela ser entregue por um caminhão-pipa do que você usar a água da rede mesmo. Então, se você tem grande... As empresas têm grandes caixas d'água e enchem com caminhão-pipa. Mas você sabe se essa informação é verídica? Que não, é verídica. Que a do comércio paga mais mesmo. Não, não é questão de comércio. Eu tô falando assim, se você consome a água pela rede da Sabesp ou da sua cidade aí, é muito mais barato você consumir pelo... de terceiro, entendeu? Não, mas eu digo a diferença entre residência e empresa. Não é esse o motivo. Entendi. Da água. Mas o imposto, ele se difere de acordo com o tipo de negócio. Tem vários fatores para pro cálculo de imposto. Por exemplo, a gente tem o regime tributário da empresa. Tem vários regimes, tem o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional. Uma empresa que está no Simples Nacional, ela tem um benefício. Então ela acaba pagando uma guia única e alguns impostos são reduzidos. Então tem muito empresário, o que eles fazem? Eles criam várias empresas no Simples em vez de ter uma empresa grande só, como estratégia. Tem muitas outras estratégias, né? Eu acho que essa questão também do produto importado e do imposto sobre o produto importado é muito dinheiro, o imposto é muito alto. E o que é feito com esse dinheiro desse imposto? Pra onde vai? A gente nunca sabe pra onde vai o dinheiro que a gente paga, né, desses impostos. Ah, sim, o retorno é invisível. E pra quem trabalha com importação, é um trabalho imenso. Você fazer desembaraço de mercadoria no porto. É muito trabalhoso. Eu já vi casos, assim, de empresas que tiveram problema com containers e era algum produto, sabe, que precisa, tem coleção. E venceu a coleção antes do cara conseguir trazer a mercadoria pra começar a vender. Acontece com uma certa frequência isso. Sim, é muito difícil você conseguir trabalhar com um produto que vem de fora, porque é meio imprevisível, né? Às vezes pode vir tranquilo, não tem problema nenhum, você paga lá e tal. Agora tem vezes que dá errado, né? Eu mesma quero comprar as coisas lá pelo AliExpress da China e agora qual o risco de ficar tudo preso lá na alfândega e eu ter que pagar duas vezes? É, essa moleza do AliExpress, do Dioxtreme, uma hora vai acabar, né? Vai, já tá diminuindo, né? Porque antigamente demorava e chegava, mas agora tem umas coisas que estão ficando barradas, assim, que já pagar umas taxas, né? E aí você vai reclamar pra quem, né? Pra quem, né? Essa que é a grande pergunta. E aí todo mundo ficou, assim, chateado, hashtag chateado com a Tayla Ayala, porque ela falou que o Brasil é um país de merda, né? Nas redes sociais. E eu acho que ninguém quer se sentir num país de merda. Todo mundo tem essa sensação patriota de amar o seu país, mas na situação que a gente vive hoje, qualquer grão de areia é a gota d'água, né? Tá, a gente tá passando por uma crise difícil e, assim, eu entendo o posicionamento dela de ela sofrer uma situação constrangedora, vai. Mas o pessoal caiu matando nela porque ela falou que o Brasil é um país de merda. Mas, pô, quem nunca pensou isso, sabe? Ela tem todo o direito de falar país de merda, ou quem não tem direito é a imprensa de destacar essa frase no meio de tudo que ela falou, tirar do contexto e sair divulgando isso, né? Porque tem gente que nem sabe o que aconteceu, mas tá agora falando, ah, ela fala que é um país de merda. Tipo, a pessoa nem sabe o que aconteceu, mas sabe que ela falou isso, então ficou com raiva dela, sabe? Ela vai ficar taxada pela vida inteira, né? Ai, é Patricinha que vai então morar em Los Angeles. No caso, ela falou que ela tinha sido aceita numa universidade lá e por isso que ela viajou. Eu, por exemplo, não imagino quantas vezes... São, assim, incontáveis as vezes que eu já falei que o Brasil é um país de merda. Toda vez que eu pago uma conta, eu falo que é um país de merda. Ah, mas é que é toda a polêmica das pessoas famosas, né? Porque, querendo ou não, se você tá na mídia, você sempre tem que ter um pouco mais de cuidado com as coisas que você fala, porque tudo volta contra você, né? Ah, sim. Uma piadinha no Twitter pode transformar você com... Nossa. Uma megera. É, exatamente. Ah, mas ela tem que reclamar mesmo e ela tá certa. Parabéns. Talalalala. Talalala. E você, Ítalo? O que você tem aí pra mesa? Hoje eu queria dar uma dica para o futuro, para você se tornar uma pessoa melhor, mais culta, mais inteligente. Existe uma plataforma de educação online que chama Coursera. Ela é feita por uma série de faculdades. Muita gente conhece, mas pouca gente vai lá e faz a porcaria dos cursos. Então vai lá e faz os cursos. Tem para várias áreas. São universidades que fazem de forma mais independente, assim, são sempre professores top que estão colocando os cursos lá. E o mais interessante é que a plataforma está expandindo e tem muitas áreas. No começo era muito focado em tecnologia, na parte de TI, desenvolvimento, esse tipo de coisa. Mas agora já tem sessões lá para artes, biologia e ciência, química, gerência de negócios. Tem os tradicionais de engenharia de software também. Tem a parte de educação para quem quer aprimorar a parte de licenciatura, não sei como é que chama isso, parte mais pedagógica do ensino. Tem engenharia, tem saúde, medicina, física, ciências sociais, tem de tudo lá. E tem até umas coisas bem específicas, né? Tipo, psicologia voltada para a comunicação. Bom, então, a ideia deles é sempre fazer uma coisa pequena e fazer um curso, assim, que dificilmente você conseguiria colocar ele dentro da grade regular dos cursos, né? Então, por exemplo, um curso tradicional como o de medicina. Talvez tenha alguma técnica muito moderna, muito recente, que ainda não é capaz de você validar ela nas instituições de ensino para colocar dentro da grade. Então, na minha área, que é de tecnologia, às vezes tem uma tecnologia muito nova lá de ciência de dados, alguma linguagem de programação muito nova. Então, os professores estudam, montam um curso, montam a grade, os exercícios, tudo mais, pra não ter aquele processo de, se fosse no Brasil, por exemplo, teria que passar pelo MEC, todo esse essa papagaiada. Então, é muito valioso o conhecimento que tem lá dentro. E é um conhecimento que muitas vezes você não vai encontrar em um curso, em alguma escolinha por aí que vai te explicar. Não, e o legal também é porque tem os professores, eles são, tipo, professores super renomados de faculdades top, né? Por exemplo, tem professores de Harvard, sabe? Dando cursos lá. E os cursos são super fáceis, tipo, são de videoaulas, né? Que já tem lá gravado. Aí tem um fórum que você pode comentar com o pessoal e tirar dúvidas. É bem bacana. Eu já me inscrevi num curso lá, mas eu só fiz a primeira aula. Eu não concluí o curso inteiro, mas eu já me cadastrei. É, funciona assim. Você se inscreve, acha o curso que você quer, se inscreve. Aí você tem uma programação lá em vídeo que você assiste. Cada uma de um jeito. Às vezes é filmando o professor dando aula. Às vezes é usando algum recurso de estilo PowerPoint, assim. Aí tem os exercícios pra você fazer. Às vezes tem alguns exemplos que tem que fazer download. Às vezes eles criam um ambiente lá pra você fazer o exercício no meio da plataforma. E é tudo de graça. E é igual a Ju falou, é só professor top. É só Pelé ali, não tem carinha de segunda divisão, não. É, às vezes é meio complicado, porque é tudo inglês, né? Então, às vezes você pega um professor meio indiano... Com sotaque, recente, né? Com migração recente lá, o inglês dele é complicado de entender, mas se acostuma, é até bom que você treina duas coisas. Você aprende algum conhecimento mais técnico e aprende também e melhora o seu inglês. Era isso que eu ia falar, que o ruim é que é tudo inglês e não tem legenda às vezes, né? Então, pra quem não manja de inglês, aí não dá pra fazer, porque é tudo inglês mesmo. É, se você for entrar lá esperando que vai estar em português ou esperando facilidade, não vai ter, não. E, assim, é tudo de graça, mas se você quiser o certificado, você paga $30 e eles mandam pra você. Mas tem muitos cursos interessantes, né? Eles estão sempre abrindo cursos novos, tem de todas as áreas mesmo. É, eu, por exemplo, na minha área aí, que eu ando estudando ultimamente, as coisas de Big Data, ciência de dados, parte estatística aí, não tem curso no Brasil dessas coisas, desses assuntos. Então, é lá que você acaba se capacitando. Algo mais? Acho que por hoje é só. Então é isso. É isso aí. Então é isso, pessoal. Não fiquem tristes. A gente volta já com um programa novo, um assunto bem legal, que a gente não vai falar o que é. Fica de surpresa. É, fica de surpresa. Tchau. Tchau. Tchau. Last you falling on the floor, headed for the door, went straight to Philadelphia. Oh no, what have I begun? Call my mother, said I love her, had another and another one. Question, question, suddenly suggestions. Where was anyone at the start of this thing? Hold the cold up over your shoulder. All I need's a place to grieve. It's for the best you did and listen. It's for the best we get our distance. Oh. For the best you did and listen. Nobody, not even the rain, has such beauty.